Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha pela rádio e pela internet. Em um destaque aqui no meu pronunciamento de hoje, eu quero aqui deixar um reconhecimento a todas as pessoas do município que fazem as suas ações solidárias, em especial o Galpão de Schmidt, onde tive a oportunidade de ser participante da fundação, e o piquete parece que está maior do que um CTG, que o pessoal ali, vereador Telmo, arrecadaram 0,5 tonelada de alimento. Isso é difícil no dia de hoje e tal, é para mostrar o crédito que tem lá, ó, os integrantes do piquete do seu Schmidt, lá no bairro Santa Rosa, bairro também onde eu moro há anos. E deixo o meu reconhecimento, a minha satisfação, o meu orgulho por vocês estarem pensando sempre no próximo e naquele que tem mais necessidade. Registrado isso, eu tenho aqui alguns argumentos com relação ao projeto que hoje nós tratamos aqui na Câmara, que teve a participação minha para a redução de 15 para 11 vereadores. Infelizmente ele foi reprovado por maioria, a gente tem que respeitar isso, mas eu tenho que registrar algumas situações. E certamente não para aí. Certamente a comunidade vai analisar os trâmites que nós tomamos aqui e vamos ver se a técnica legislativa ela foi feita adequada, se ela foi certamente cumprida a contento o que diz o regimento interno, a lei orgânica e as leis vigentes nesse país. Por quê? Porque quando causa estranheza nas pessoas, os movimentos que são feitos aqui nessa Câmara, a gente não pode estar criticando tanto o Congresso Nacional e Brasília, porque aqui está igual, aqui está igual. Essa estranheza que as pessoas têm que ter. Quando as pessoas tiverem essa estranheza e querer saber, nós, como os agentes públicos e representantes dessa comunidade, vamos saber o porquê das estranhezas, vamos acordar. Mas encaminho aqui o meu pronunciamento. Quando eu quero discutir o número de vereadores, eu não quero saber se o vereador é de um bairro, ou se é de um distrito, de uma localidade do interior. Eu tenho que ser vereador do município de Itaquara, independente do bairro ou da localidade do interior. Eu sou um vereador do município que reivindica, que solicita, que fiscaliza principalmente os detalhes e as necessidades das pessoas em cada bairro e em cada localidade do interior, sem qualquer distinção. Isso significa que, de outro lado, tenho que fazer uma autocrítica e a recíproca é verdadeira. Tendo 15 vereadores aqui, nessa casa, deixaram fechar o hospital 3 vezes. Autocrítica e recíproca verdadeira. Não conseguimos atrair empresas para Itaquara. Olha o desemprego que está aí. Cadê o nosso distrito industrial? Cadê o incentivo para as pequenas empresas? Não conseguimos pavimentar as ruas. Aquelas que tinha foto antes e depois prometida em campanha, seu Nelson. O senhor deve ter o jornal lá na sua casa do que ele antes e depois. Tem, vereadora Carmen? Também não conseguimos manter, desde que fechou o hospital pela última vez, a questão da pediatria e ginecologia na nossa cidade. Que sai recurso aqui dessa Câmara de Vereador, com as economias aqui dessa Câmara de Vereador, com promessa de campanha que saiu daqui, os políticos que estão hoje aqui, autocrítica e a recíproca é verdadeira. Para ter. Ou tem o pediatra, ou tem o médico, ou tem o ginecologista. Não tem. Remédios na farmácia municipal, exames de tomografia, ecografia e raio-x atrasados e a demanda reprimida, diárias e privilégios aos cargos de comissão da prefeitura. Conseguimos instituir ou não um programa municipal de segurança pública? O interior está abandonado, a cidade está a ver navios. A fura fila nas creches do município, nas vagas. Conseguimos ter um controle disso? Não. Mas enfim, seria enorme os meus questionamentos e autocrítica por ter 15 vereadores. Por isso, apoiei os 11. E encerro, senhor presidente, deixando a seguinte frase, de Nelson Mandela, vereador Telmo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua imagem, ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração do ser humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser ocultada, jamais extinta. Muito obrigado, fico à disposição de todos.